Here we go. Aumenta o som. A família voltou. Evangelizando sempre é nós, os crentes loucos. Aumenta o som. L Dias voltou. Hip hop, gospel, gangsta, os crentes a todo vapor. Nadando contra a maré, mais um guerreiro do Senhor. L Dias tá de volta, os crentes a todo vapor. Meu ministério é sério, não é plágio, não se engane. Redimido e lavado na cruz pelo próprio sangue. Fui recrutado pelo exército do Deus de Israel. Dunamis, uma história, um selo que vem do céu. Meu bang é pesadão, rumo a Jerusalém. Evangelizando sempre na madruga. Gospel man, é o evangelista, pregador do evangelho. Minha fortaleza é Cristo, só ele é meu refrigério. Todos querem fama, querem ter roupas da moda. Não conhecem a verdade, vivem de simples esmolas. Sonhos desenfreados se perdem sem direção. Nas baladas noturnas do Dem está destruição. Frustradas são as obras do inimigo contra mim. Vou derrubando gigantes assim como o rei Davi. Aumenta o som, a família voltou. Evangelizando sempre é nós, os crentes loucos. Aumenta o som, L Dias voltou. Hip hop, gospel, gangsta, os crentes a todo vapor. Vou de glória em glória, pois eu tô com meu Jesus. Meramente impossível pra quem não está na luz. Acredite em mim, pois eu fiz o meu papel. Não parou só no primeiro, foi além da lenda. Pois fui chamado pra ser cabeça aqui nesse mundo. Ser caldo é pro diabo que vive no submundo. Novas ideias, novos padrões de produção. Letras bem arquitetadas, tudo em nome do leão. O agir de Deus em nossa vida é sobrenatural. Operar milagres impossíveis pra ele é normal. Vou expulsar com poder da unção. Autoridade adquirida veio do minha história foi cruel, não é filme ou ficção. Eu vivi provas amargas várias vezes no mundão. Já comi do pão que o diabo amassou, mas hoje canto louvores, foi Jesus quem me salvou. Aumenta o som, a família voltou. Evangelizando sempre é nós, os crentes loucos. Aumenta o som, L Dias voltou. Hip hop, gospel, gangsta, os crentes a todo vapor. Tem que ter coragem pra ser crente de verdade. O dia está de volta e agora a pista embaçou. Veio armado até os dentes com a Holy Bible do Senhor. Didix conjuntão, Force One padrão. Pilotando minha caranga, aumento o som cristão. Eu vou andar com as vestes do louvor todos os dias. Eu trago a palavra que destrói toda a intriga. Ando gingando, vou orando em todo lugar. Pois carrego a marca da promessa em meu DNA. Inveja que é mato, mas não habita na luz. Se minha vitória incomoda, vai reclamar com Jesus. Levita é guerreiro, não é bobo não. Tem poder de levantar e também colocar no chão. Gigantes, fortalezas caem diante do rei. Nada pode com Jesus, se ele prometeu é lei. Aumenta o som, a família voltou. Evangelizando sempre é nós, os crentes loucos. Aumenta o som, L Dias voltou. Hip hop, gospel, gangsta, os crentes a todo vapor. Aumenta o som, a família voltou. Evangelizando sempre é nós, os crentes loucos. Aumenta o som, L Dias voltou. Hip hop, gospel, gangsta, os crentes a todo vapor. Tá ligado?